Ó Senhor, falaste a Moisés, teu povo a ti vem se achegar, com cordeiro sem mancha, nossas vidas a te ofertar. De manhã e ao entardecer, um aroma suave a subir. Em holocaustos, nossa adoração, teu nome, Senhor, queremos altar. Descanso, teu amor nos faz celebrar. Bezerros e cordeiros, em unidade vamos te adorar. Na lua nova renovamos teu sacrifício, nossa paz. Um borde para em cada dia, teu povo se une em oração. Com flor de farinha e azeite, fazemos um só coração. Faz prosseguir com alegria, rendemos tudo em ti. Encontramos nosso porvir.